quantos anos é que tem este espaço em funcionamento? Aqui há 21, pelo menos. Pelo menos 21. Aqui já diria há 21. Sob a sua alçada? Sim, sim, sim. Portanto, sim. Tem passado toda uma vida ligada à produção do queijo? Sim, já os meus pais, já na casa dos meus pais fazíamos. Depois casei-nos de 2, 3 anos também junto com a minha sogra e depois fizemos a queijaria. Claro que era preciso coisas mais modernas, mais novas, atendendo às obrigações, não é? A tudo que é diferente hoje em dia, não é? Fizemos a queijaria e estamos aqui há 20 e poucos anos. É um projeto, pronto, essencialmente de base familiar, não é? Sim, sim, sim. Mas nem por isso deixaram de acompanhar os tempos e têm uma queijaria certificada e com o que é necessário e também apostaram na certificação do sim, vosso produto. Sim, a queijaria, é claro que tem que ter um certificado de elaboração como todas as outras, senão não pode funcionar. Diferente, é certificar o queijo, a certificação do queijo. Vocês têm noção da vossa média de produção anual de queijo, no total? Agora sim, de repente, não. Mas entre 15 a 20 por dia. Este ano a quantidade é muito baixa, estamos com 60%, 40, vá, 40% da produção menos que os outros anos. E quanto à quantidade de queijo que vocês certificam, portanto, não será todo, não é? Não, não será todo, mas o último ano consegui certificar uma boa quantidade. Quando só se certificava queijo para a feira do queijo, para a festa do queijo, neste momento estou a certificar já muito mais, embora seja um trabalho lento e uma coisa que vai muito lentamente, não, e também, não é fácil. Portanto, é um queijo certificado, sai mais caro, não é? Sim, sai mais caro. Sai-nos mais caro ao produtor, sai mais caro ao cliente, embora o cliente ainda não é aquilo que deveria ser. Porque as pessoas, os clientes ainda não dão a devida sim, importância e valor à certificação. Ainda há muitas dúvidas sobre a certificação. Quem é que é o vosso cliente? Quem é que compra os vossos cães? Onde é que está o vosso produto? A mim é o produtor, é o consumidor final, eu vendo à porta, basicamente. Tenho um ou dois pontos de venda, mas muito poucos, porque não nos pagam aquilo que deveriam pagar. É sim, sim, cidade, sim, sim, muito poucos, muito poucos, sim. Depois vem também nestas feiras do queijo? Sim, a feira do queijo é um grande, tem sido estes últimos anos uma grande ajuda. Principalmente a quem, pelo menos a quem certifica, eu falo por mim, porque houve um aumento de venda no queijo Serra da Estrela. Dá-se a conhecer o que é o verdadeiro queijo Serra da Estrela. Nós aqui à porta temos aqueles clientes garantidos que sabem que nós certificamos, mas nem todos querem que seja certificado. Nós temos que preservar esses clientes porque é os que temos, não é? São as pessoas que nos levam o queijo durante todo o ano. Vocês têm, portanto, aqui a queijaria e porta aberta para sempre, quem queira... Sempre, sábados e domingos estamos cá sempre. Portanto, este é o vosso principal exatamente. Espaço para escoarem o vosso sim, produto. Sim, sim, sim. Vocês também têm, a queijaria também tem um rebanho próprio. Sim, nós temos um rebanho próprio. Qual é sim. É o vosso efetivo? Nós, 120, 140. E é suficiente a produção do leite para o queijo que vocês necessitam de fazer? Não, não é. Eu compro mais 20, 20 e poucos litros ao meu pai, que também tem um pequeno rebanho, não mais que isso. Mas deveria comprar mais, embora neste momento não há grandes condições para isso. Ana Paula, portanto, sabe, isto é um problema recorrente, a entrada de outros leites, da oferta de outros leites, nomeadamente fala-se muito do leite espanhol, esta é uma preocupação. Sim, sim, sim, sim. Alguma vez bateram à porta com o objetivo de lhe fornecerem esse tipo de leite? Não, também não valia a pena. Não valia a pena, eu certifico, nem sequer pensaria em fazer tal coisa. Sou contra isso. Eu acho que não sou contra fazerem o queijo com leite espanhol. Eu acho que eu sou contra é não ser obrigatório no rótulo identificar a origem do leite. Deveria ser obrigatório, porque cada um tem o direito ao seu negócio, cada um faz, mas no rótulo devia vir identificado, porque as pessoas olham para o queijo, olham para o rótulo e não sabem, diz lá queijo de Ceia, queijo da zona de Ceia, queijo da zona da Serra, e não especifica de onde é que é o leite. Acha que é uma concorrência desleal? No fundo, acho que sim. Ana Paula, não sei se a vossa queijaria tem participado em alguns concursos, alguma vez foi premiado o vosso queijo? Não ligo muito a isso, sinceramente. Acho que o meu prémio é os clientes virem uma vez e outra, voltarem e dizerem a um amigo para vir. Para mim isso é o maior prémio que poderia ter. Fala-se da possibilidade de uma normativa europeia a propósito da proibição da utilização do cardo. Pois. Como é que olha para isso? Eu acho que isso é ridículo. Eu acho que é tirar a identidade do nosso queijo. Acho que isso é ir avante. Eu, por acaso, já ajudei a equipa que está a tratar disso. Ajudei a dizer quantos quilos de cardo gasto, porque é que gasto e em quê. Temos que nos unir. Porque se isso for para a frente, isso é muito mau. Isso, o queijo de Serra da Estrela acaba. Isso, portanto, não haverá. Não. Matar um produto. Sim, eu acho que isso era ridículo mesmo. Ana Paula, como é que perspectiva este setor? Portanto, o seu negócio é de base familiar. Como é que vê este setor? Acha que tem pernas para andar? Já teve melhores dias? Eu acho que já teve melhores dias. Não sei, o futuro dirá. Não sei, não é muito bom, porque é um trabalho onde não temos um dia de férias, não temos um domingo, não temos um dia de descanso, é de madrugada, trabalhamos 14 horas por dia, de verão e de inverno. Os filhos não estão muito para aí virados e depois é assim, cada vez se vê venderem queijo mais barato, a concorrência é muito desleal, não é muito gratificante. Eu acho que a juventude não está muito para aí virada, porque é muito trabalho e pouco proveito. Exatamente. Também devido à falta de incentivos, não é, do próprio Estado para este tipo de atividades. Sim, cada vez nos cortam mais as pernas, cada vez nos obrigam a mais coisas, cada vez nos... Quer dizer, nós andamos aqui quase que com medo que venha azar, que venha isto, que venha aquilo, por mais que nós façamos, porque eu certifico, tenho praticamente tudo em dia, mesmo assim... Nos obrigam a mais coisas, esta lei agora dos sacos, esta lei, esta coisa do cardo, tudo é muito complicado. A lei permanente sobressalto. Exatamente. Ana Paula, portanto, temos aí então mais uma feira do queijo, é uma boa oportunidade para a sua queijaria, não é? Para circular o produto e também dar uma forma para estar a conhecer. Uma feira que foi antecipada em quase um mês. Três semanas, penso eu. É benéfico? Como é que vê essa antecipação? É sim, eu concordei, aceitei. Para mim não é muito benéfico porque, como disse, estou a fazer menos, tenho menos produção. Se fosse um ano normal seria igual. Nesse aspecto acho que é um bocadinho cedo, mas compreendo também as razões deles, não é? Não somos só nós que temos os nossos motivos, eles também têm, não é? A Câmara também sabe porque é que antecipou, não é? E há de correr tudo bem. Portanto, de alguma forma estarão presentes? Sim, exatamente, como os outros anos, exatamente, sim. Um bocadinho menos, mas não há de ser por aí que vai correr mal.